gente igual. Entro na escola e tudo é tão banal. As provas vêm sem tempo pra pensar. Pressão constante só me faz sufocar. Dizem que é o melhor da vida, mas não é isso que eu sinto aqui. Entre notas e prazos que apertam perdido, sem saber pra onde ir. Ensino médio, me sinto tão cansado, peso no peito. Um fardo pesado, tentam moldar quem eu devo ser. Mas tudo que eu quero é sobreviver. Lados sem parar. Me dizem que preciso sonhar alto sem falhar. Mas o que fazer quando o caminho é incerto e ninguém te escuta, ninguém está por perto. Prometem que tudo vai melhorar, mas a verdade é difícil de acreditar. Entre provas, projetos e regras, fico sem ar, tentando aguentar. Ensino médio, me sinto tão cansado, peso no peito. Um fardo pesado, tento moldar quem eu devo ser. Mas tudo que eu quero é sobreviver. Fico sem ar, tentando aguentar. Ensino médio, me sinto tão cansado, peso no peito. Um fardo pesado, tentam moldar quem eu devo ser. Mas tudo que eu quero é sobreviver. É sobreviver. E se eu pudesse, faria tudo diferente. Daria o tempo pra respirar, ser gente. Mas o relógio não para, o futuro vem. E eu me pergunto até quando isso vai além. E se eu pudesse, faria tudo diferente. Me daria, te importa o que eu devo ser. Mas enquanto o tempo passa, eu só tento viver. Ensino médio, será que dá pra viver?